Portal do Arrocha. Do que adianta passar uma hora se arrumando pra sair? Seu coração tá todo bagunçado, só pensando em mim. Do que adianta perfumar seu corpo inteiro? Se quem tu ama não tá aí pra dar um cheiro. Tá procurando o meu beijo em outra boca. Tá procurando meu amor em outra cama. Tá procurando meu calor em outro abraço. Cê tá tentando, mas seu coração é grama. Você vai tentar me esquecer, vai ficar com alguém diferente. Mas eu tô na sua mente, mas eu tô na sua mente. Você vai sair pra beber, mas quando bebe lembra da gente. Mas eu tô na sua mente, mas eu tô na sua mente. Eu tô na sua mente. Você pode ter certeza, bebê. Da sua mente eu não saio nunca. Passos livres. Paixão sem limites. O que adianta passar uma hora se arrumando pra sair? Se o coração tá todo bagunçado só pensando em mim. Do que adianta perfumar seu corpo inteiro? Quem tu ama não tá aí pra dar um cheiro. Tá procurando o meu beijo em outra boca. Tá procurando meu amor em outra cama. Tá procurando meu calor em outro abraço. Cê tá tentando, mas seu coração é grama. Vem, vem, vem. Você vai tentar me esquecer. Vai ficar com alguém diferente. Mas eu tô na sua mente, mas eu tô na sua mente. Você vai sair pra beber, mas quando bebe lembra da gente. Mas eu tô na sua mente, mas eu tô na sua mente. Vem assim, ó. Você vai tentar me esquecer, vai ficar com alguém diferente. Mas eu tô na sua mente, mas eu tô na sua mente. Você vai sair pra beber, mas quando bebe lembra da gente. Mas eu tô na sua mente, mas eu tô na sua mente. Eu